Veneciano Piseiro, bebê. Nasci no interior, daqui não saio não. Sou vaqueira retada, amo ir pras vaquejadas. Eita, menina, tem que respeitar. Chama aí a mulher, usa bota, também usa giba. Vou chamar a vaqueirinha, vai. Vou chamar a vaqueirinha, dona de gado. Ama o sertão, sua vida é no mato. Vou chamar a vaqueirinha, dona de gado. Ama o sertão, sua vida é no mato. Eu não sou patricinha, sou vaqueira retada. Gosto de correr atrás de boi nas vaquejadas. Eu não sou patricinha, sou vaqueira retada. Gosto de correr atrás de boi nas vaquejadas. Para show 75992548835. Liga pra mim, bebê. Nasci no interior, daqui não saio não. Sou vaqueira retada, amo ir pras vaquejar. Portal do Arrocha. É minha profissão, derrubar o boi no chão. E a mulher usa bota, também usa gibão. Vou chamar a vaqueirinha, vou chamar a vaqueirinha, dona de gado. Ama o sertão, sua vida é no mato. Vou chamar a vaqueirinha, dona de gado. Ama o sertão, sua vida é no mato. Eu não sou patricinha, sou vaqueira retada. Gosto de correr atrás de boi nas vaquejadas. Eu não sou patricinha, sou vaqueira retada. Gosto de correr atrás de boi nas vaquejadas.